mente escoado e contos neftalinos, meus meninos escoados, pontos no mapa top, eles do avental, minhas luzes temporâneas, cinza, obelixos, nada disfarçada, traça adventista, por exemplo, como é Vaticano versus São João Batista, e com ele todo o muçulmano contra o fundimento ateísta, estás comprometido com a lives designos a esclarecer da origem aos presentes tirocínios por comparação, e com as redes ligadas além da imprecisão, nas mentes justinadas de séculos e séculos, latino, latinórios, ladainhas, o vernáculo é outros as votos alminhas, para quem as divisões entre campos não são senão diversões para entreter multidões, sujeitos, peitos a apunhalar, derreter, congelar, corações, cosmos, visões, reputações, descarregando murais fake, de composições, a descoberta sanguinária, veia recortada, deixando os olhos espelhados, escolhes do monólito moderno reinando, e vivas ao precedente dando, e a todos os que o seguem, os remetem para inverno, tal geada sobre sua política lixo de terra queimada, sobre sua política lixo de terra queimada, anasaladas vozes, e em produtos lo-fi, sim, eis o que sai, sem masterizações, amestradas canções, sem masterizações, amestradas canções, campestres registros de intenções, pretendem gerar comissões pedestres, com passos arrojados, para tal e como tal, os temos sendo passados, nos crivos almariados, de dia à noite, tripados e ademais preparados, massivos, endoutrinados, desendoutrinados, ai sim, palmas! Palmas pré-gravadas e pré-fritas, batatas desde a preste e nas batas, malapatas de barras, chips, pás de jarras, clips que até te apagas do comum fazendo sagas, chagas, sagas, chagas. Quantos pagodes por defeito, um jeito de calendário te põe a contar com os pagodes, os eleitos em jeito publicitário, às cores, amores e ao que de cós e corrobores, tudo isto pastores, muito literalmente incorporando a marca nova, orgulhosamente ostentando a descoberta sanguinária, veia recortada, deixando os olhos como espelhados, escolhes do mundo. Monólito moderno queimando, toda a chance de não estar a soldo de um tirano. Por timunês vamos embora, olhando lá para fora da prisão da hora protestante, capital de mora. E hora de orar, é hora de orar, cortar o mal pela raiz, alegar o que está ao que se diz. Porque é que a etimologia de ser estranha ao petis e preconceito, o defeito em risco é o formato em curso, em que o conduto é o recurso. E escuta, o embrulho, as prendas, as mãos cheias, nunca na puta da tua vida te lembrarão ideias ligadas, porque uma vez aberto o presente, intoxicadas, localizadas, os sencientes, prementes, agentes, trocadas, viradas, generalistas. Introduz aqui o termo a gritar contra, com quanto acabem istas, e tais cartolas na vista, quais turistas, para longe, nunca usando saídos, entabulados, guiões, na autodesignadas uniões, na autodesignada união. Não lados apenas ao cão com os dentes, mesmo ou sobretudo todos, não servem só para dar dentadas em animais mortos. Sabe Deus como, sem invocar seu nome, que comes faz pior que passar fome. Sem invocar seu nome que comes faz pior que passar fome. Achas que nunca piora, mas há contas fora do balanço, ainda que passes por elas a ti e não te cheira a ranço. Andas com o olfato treinado, onde é que aprendeste a ser tão fino? Estás de laço tipo, com o nariz no posto tipo, já foste feito em caixa de estrada, praça, posto logo.